amigos do Hat-Trick Brasileiro, salve, salve, tirem as crianças da sala, acerte seu aí que eu arredondo o meu aqui, porque vão se abrir as cortinas e começar o espetáculo no episódio número 15 do Plantão do Randão. Eu sou Vitor Araújo, do Nerima Jets, e pior do que aguentar esse calor com as janelas fechadas, é aguentar o 2-0 que o Palmeiras tá levando do esporte em casa, puta que pariu. Graças a Deus, fico feliz com isso. Mesmo não tendo mais chance de nada nesse campeonato, só pra deixar só registrado. Só pra encher o meu saco, peraí. Tô olhando aqui pra trás o tempo todo pra ver se é mais alguma coisa. Enfim, esse é o episódio número 15. É, quase que fomos sabotados pelo apagão, mas estamos aqui firmes. O zagueiro do Bico pro Mato da 7/10/13 comentou: pô, mais uma vez ficou show, belo resumo da Copa, do CB e da seleção, legal mesmo o retorno do Bruno e a participação do Mano. Valeu, continuem trazendo informação para a galera, a nossa torcida é de vocês. O Pedro, do pior, da quarta 59 e técnico da seleção, nos faz uma pequena retificação. Por algum motivo estranho, não existe suspensão na seleção. O Bustamante pode ser expulso quantas vezes quiser no jogo seguinte, tá tudo certo, ainda bem. Não sabia dessa não. O Batutinha, do MWG, da quinta 117, o Baião fala que atacante com bola parada faz mais gol porque ele é puxa-saco do Reis. Bom, é redundância dizer que o pod ficou legal novamente, depois que vi o comentário do Samurai, que parei para perceber que a trilha sonora dos dois pods que o Arte editou estão melhores que as dos pods anteriores, mais diversificado. Que bom que o pessoal tá gostando aí da edição do Arte. O Molbar do Ártico, da sexta 293, mandou aqui: muito bom podcast dessa semana. E continuando o comentário sobre jogadores sobre ataques com bola parada, né? Ele gostou dos comentários do Bruno e adiciona: no início dessa temporada eu comprei um ala brazuca. De armação formidável, ala magnífica e bola parada brilhante. Eita, preola! Eu fiquei impressionado, pois ele faz muitos gols. Em 8 jogos ele já fez 10, porém a grande maioria foi de pênalti e falta. Ele está na artilharia da minha liga, eu coloco ele como ala ofensiva e espero que ele faça mais gols neste domingo e que ele consiga ser o artilheiro no final da temporada, pois faz tempo que não tenho um no time. Ele continua comentando. O Matheus falou sobre a seleção, que hoje empatou com o Brunei. Hoje, quer dizer, sexta-feira passada, né? Ele disse que esperava mais de 4 gols, todo mundo esperava uma goleada e o time decepciona. Eita, preula! E como dizia o Gil Brother away de Petrópolis, do Hermes e Renato: porra, tô decepcionado com a seleção, moral, meu irmão? Esses atletas sem velocidade aí correndo e não traz nada, moral, meu irmão? Tem que dar um jeito aí, técnico. Os atletas tão comendo gordura pra caralho, aí tá até tocinho de porco. Eu tô ligado que tá rolando nessa parada, moral, meu irmão? O jogador tá completamente sem flexibilidade, meu irmão. Parece um defunto em pé. Ele mandou um link pra performance do Gil Brother away. Escutem aí, ele aparece perto aí dos 3 minutos do vídeo. A gente vai colocar o link no post do blog. A gente vai falar de seleção já. Muito boas as mensagens, hein? tem mais um pouquinho. O Dodô, do Expresso Tricolor, da sexta 740. Mais uma vez, parabéns pelo podcast. Bruno, não precisa entrar em detalhes. Que porra é essa de dormir pelado? Depois não entendo porque fica todo mundo duvidando da sua masculinidade. Me lembra o Mr. Nude no Dead 70's Show. Esse episódio eu não assisti, enfim. Quanto ao lance de artilheiro com bola parada, acho que é verdade. Meu melhor atacante, que por sinal marcou seu 100º gol no meu time no último jogo, tem finalização brilhante e bola parada excelente. Abraços a todos. O Game Master Darth Vader do... Tá vendo? Depois dizem que eu sou fã do... Pois é. Daí acaba sobrando pra você, mas o Bruno provoca, o Bruno te atiça e você não consegue evitar. Eu não resisti. Enfim, o F. Sanches do Maluco Zon, da 7/267. Pessoal, gostaria de sugerir alguns temas para discussão no pod. Eu vi um tópico que fala do desinteresse sobre o HT. O que vocês acham? A gente vai comentar sobre ele em seguida. E outro: quais características vocês acham que devem ser implementadas ou alteradas para tornar o jogo mais atraente? Espero que isso gere uma boa discussão que envolva a todos que participam do fórum do pod. Essas características que devem ser implementadas, sugestões e como sempre tá rolando algum tópico, né? Nem precisa ser em tópico específico. Ah, mas eu não fico pensando. Eu, em particular, não penso muito nisso, não. Eu, pra mim, o que interessa é jogar o jogo bem jogado e vamos que vamos. Enquanto você, Matheus. Ah, eu acho que implementação do tipo destro, canhoto, altura, algo desse tipo é interessante, sim. É, seria interessante fazer mais coisas nesse sentido. É, muita gente aí também sugeriu esse tipo de coisa. E vamos aí ao tópico que ficou bastante movimentado essa semana. Eu não acompanhei muito ele. Eu vou resumir aqui alguns dos tópicos principais. O Matheus também vai comentar. O tópico chama Hat-Trick ficando fora de moda. Quem abriu ele foi o Profeta, da Sexta 755. Ele disse: existe uma debandada geral dos usuários de nosso querido jogo. Se não me falha a memória, até perto do começo dessa 28ª temporada, estávamos perto de 1 milhão de usuários. Esse número hoje é quase 10% menor. Sem dúvida que existem muitas desculpas que possam justificar essa queda. Desde a caça a cheaters, ou então o que eu entendo ser a causa principal, a desilusão com a brincadeira. Sei que os GMs estão focados em fazer o jogo mais dinâmico, mas enquanto eles dormem, já existe um jogo bem parecido com o HT, só que mais moderno. É o managerzone.com. A gente vai colocar o link aí no post também. Até postei algo nesse sentido na Global e tive uma resposta que acho que é o reflexo atual do HT. O Profeta colocou o link na postagem. Aí um gringo respondeu bem ao dizer mais ou menos assim: ouvi dizer que os GMs estão ficando velhos dia após dia, eles não têm ideia do que seriam novas tendências. Inclusive sugestões que vemos aqui no Fórum Brasil, ou mesmo na Global, como a questão se o jogador é destro ou canhoto, já são básicos nesse jogo novo. E ele dá um mimimi profético, embora eu discorde. Se continuarmos nesse marasmo, daqui a pouco o nosso hat-trick vai acabar virando peça de algum museu digital. Ah, eu discordo porque esse alto e baixo durante a temporada é uma coisa normal que vem de temporadas anteriores. E o Manager Zone não é tão moderno assim quanto ele está comentando. É lógico que lá as implementações têm vindo com mais rapidez. Mas já é um jogo antigo também. Eu me lembro que lá por meados de 2003, 2004, eu mesmo jogava ele. Só que como a dificuldade de contratação e outras dificuldades eram grandes, eu acabei largando. Mas acho que não vai chegar a acontecer isso, não virar peça de museu digital. Acho que ele exagerou um pouquinho aí, mas fica na bronca, né? O tio Fred do Granito da Quarta 36 comentou: na boa, se você tirar o fórum, o número dos usuários cai mais de 70%. É porque randão, confusões e placares elásticos em jogos parelhos estão tirando a graça do jogo. O Baião, nosso Game Master Blaster do Vasco Argentina da Quinta 115 comentou: olha só, comentaram sobre isso. Menos de 5% dos usuários do Hat-Trick utilizam os fóruns. Então talvez você tenha pensado em dizer que se acabarem os fóruns, 70% desses 5% abandonam o jogo. Mesmo assim, acho uma previsão exagerada, já que desses 5% que utilizam o fórum, a grande maioria é de forma muito menos ativa do que os viciados que estão sempre por aqui. O Steamer da Segunda 1 ele tem um comentário um pouco mais ácido, digamos. Nessa altura do campeonato, já não tenho disposição para acompanhar as mudanças todas que acontecem e até torço por um ritmo mais brando nas novidades antes que meu time se torne obsoleto. E depois de tanto tempo, acho pouco provável que eu me anime a recomeçar em outro jogo. Acho que o Hat-Trick vai se tornar um jogo de dinos até finalmente acabar. É, mais uma coisa para eu discordar, mas ele continua. Mas tem uma coisa engraçada que me aconteceu de uns tempos para cá. Justamente quando dei uma desanimada no começo do ano, meu time simplesmente disparou em rendimento. Eu estava meio sem tempo, em motivação, saí do staff, deixei de ser scout da seleção e desmontei um belo treino de alas que tinha montado, porque não tinha mais para atualizar as planilhas. Comprei um bando de velhinhos, mudei o treino para gerar mais resistência, comecei a focar só no desempenho. Quando ganhei a terceira 10, me animei outra vez e até já voltei a ser scout da seleção. Engraçado como o envolvimento com o jogo vem e vai, pelo menos pra mim. Mais engraçado ainda, não depende em nada das mudanças feitas no jogo, mas sim pelo meu próprio estado de espírito. Então é o que a gente fala, né? Uma variação normal. Mas mesmo 10%, né, como eu falou, ou seja, isso daria 100 mil usuários, essa oscilação é normal, Matheus? Eu acho normal, desde que eu entrei, acontece isso, nunca passou muito de 1 milhão, fica sempre nessa base mesmo. Mas eu concordo com uma coisa que ele disse. O engraçado é que o envolvimento com o jogo mesmo, com os resultados e tudo mais, vem e vai. Então, isso acontece comigo também, mas é mais pelo estado de espírito também. Só fechando aqui o que eu acompanhei, o Beto Nash do Duck Dodgers da Terceira 5 disse: acho que o HT não vai acabar nunca. É só notar que jogos muito menores existem e se mantêm numa boa. Ou seja, a comunidade pode diminuir bastante, mas está sempre se renovando. No mesmo estilo, haha, Ali Gates do Estrela Azul da Quarta 27, ele elogia bastante o Manager Zone, mas concorda com o Beto Nash: o HT não vai acabar. Eu também concordo. Mas assim, no resto dos comentários que eu cheguei a acompanhar, um pouco mais otimismo, né? Nada de o jogo acabar. Mas eu lanço a pergunta: embora eu acho que o jogo vai continuar ainda por muito tempo, se o número de jogadores continuar caindo, será que o HT é capaz de se manter no aspecto financeiro? Né? O que você acha disso, Matheus? Né? Porque pensando aí na fonte de... Eu acho que você tá sendo um pouco apocalíptico aí, hein? Não, mas eu acho que. Mas acho que assim, o que poderia fazer o jogo acabar, eu acho que é isso, cair o número de usuários a ponto de da empresa que mantém o Hattrick, né, Extra Lives, não ter mais receitas. De aceitar dela através do suporte, né, do sócio HT e de publicidade no caso dos jogadores grátis, né? Ah, mas aí eu te faço a pergunta: no caso, esses 10%, você apostaria que a maioria foi supporter ou que foi grátis? Não, mas eu não falo nem de 10%, assim, de uma queda maior do que isso, entendeu? Eu concordo com você, esses 10%, se você diz que esse 10% é normal sobre essa oscilação, eu confio. Eu não acho realmente que essa queda vá afetar financeiramente o jogo. Tô falando de uma queda maior que essa. Tipo, cair, claro, com o tempo, mas digamos que caia pra, vamos pensar, 500 mil de usuários. Eu acho que o jogo se manteria assim. Eu acho que o jogo se manteria assim, mas seria mais como falaram aí, seria mais um jogo de dinos, né? Ficariam só os antigos mesmo, que tem gente que já tem, quanto, 6, 7, 8 anos de HT. Então, acho que vai por aí. Uhum. Se acontecesse isso, é lógico. Mais algum comentário nesse assunto? É, tem gente até que tava comentando aí, já que começaram o tópico falando de mudanças. Teve gente que defendia que preferia o jogo como era antes, né? Eu acho que evolução sempre tem que acontecer. Tanto que, pra mim, já tá mais que na hora deles eles mudarem mesmo a engine, como prometeram. Parar um pouco com esse efeito randão aí, já que eu mesmo no segundo turno acabei perdendo duas seguidas, já tô quase entregando o campeonato esse ano. Deixa eu ver. Bom, eu acho que seria bom mesmo destro canhoto, porque hoje em dia, se você escala o cara na esquerda ou o cara na direita, não faz diferença, só faz diferença nas notas. Eu acho que seria mais por aí mesmo, uma coisa mais light, implementando em doses mais paliativas, né? Uhum. Então são esses seus comentários quanto ao assunto? Tem algo mais? Não. Na verdade, o tópico seguiu mais sobre isso mesmo. Gente falando que o problema do HT era que o meio-campo domina muito. Eu já discordo, porque tem jogos aí que o pessoal ganha muito em superioridade de alguns outros times e acabam perdendo. Então, não acho que procede essas queixas de puramente o meio-campo. Mas o Engine em si tem muito problema, né? Bom, então vamos fechando esse bloco. A gente volta para falar da seleção. Seleção brasileira teve uma leve, quer dizer, poderia ser leve, mas pelo que era esperado e pela repercussão que deu, a decepção foi ficando grande, afinal, muito ao contrário do que todo mundo esperava, só empatamos com o Brunei e perdemos a chance de chegar ao terceiro lugar e encostar nos líderes, né? Conta pra gente, Matheus, como é que foi esse jogo aí, bastante atípico. Foi complicado, foi um jogo onde se esperava até uma goleada, pelas notas que o Brasil obteve contra as de Brunei, então nem se fala, é que realmente não foi um jogo bom, onde até escapamos de perder, alguns dizem, né, graças ao Reis. Acredito eu que foi uma simples fatalidade aí, um randão, que quem não tem nada, quem não tem ele a favor, não tem nada. Aquela velha frase, random gives e random takes. Felizmente é assim, e agora vamos pensando aí nas próximas rodadas para ver se temos alguma outra chance de classificar e vamos ver o que vai ser feito, né? né? Só lembrando, o Brasil dominou em todos os setores, principalmente o meio-campo. Ele teve 64% e 66% de posse, mesmo tendo o zagueiro Humberto Dutra sofrido uma contusão grave, né? Se levou aí 5 semanas. Você lembra quem que treina Humberto Dutra? Eu esqueci de verificar. Eu vi o nome do time e depois não notei. É o Apelantes FC. Né, esperamos aí que ele possa contratar os médicos e trazer o Dutra o mais rápido possível. Se é que vai continuar na seleção depois dessa, né? Se bem que é perigoso desconvocar, né? É, não compensa pela queda de espírito do equipe. Então, acredito eu que no máximo o Pedro deve gastar mais a última vaga aí, com alguma convocação de emergência, caso necessite. Mas acredito eu que agora é a hora da gente planejar com calma as próximas rodadas para não jogar fora mais nenhum ponto, porque senão vai ficar difícil. A República Tcheca atualmente é a líder com 18, a Lituânia, sempre esqueço que é isso aqui, está em segundo com 14, exatamente, a Letônia. Malta vem em terceiro com 12, a Albânia com 11 e nós com 10. O detalhe é que a gente, as últimas duas rodadas, jogou com os dois mais fracos do grupo e era pra estar aí com pelo menos 12, né? Agora a gente pega a Malásia, um adversário direto. A gente precisa da vitória pra poder seguir com um sonho, né, de classificação. Lógico que o foco desde as eleições não era já classificar, né? Classificação seria um luxo. A Malásia deve vir aí com o normal pela sequência de jogos. A gente tem que pensar direitinho o que a gente vai fazer, que a gente não pode mais jogar nenhum ponto na lata do lixo, visto que não era o objetivo inicial classificar para a Copa, mas como a gente é brasileiro e não desiste nunca, então a gente está tentando aí. Vai ser um jogo difícil, torço para que a gente ganhe e espero que Randão dessa vez esteja conosco, né? E não contra nós, como foi contra a Brunei. Só lembrando, os outros jogos da rodada que fechou o primeiro turno foram Letônia 1, República Tcheca 3, Malásia 0, Malta 0. Foi um ótimo resultado, né? Se a gente tivesse aproveitado, seria excelente. E Albânia 6, Uganda 0. Né, você passou a classificação, mas só lembrando que Malásia vem logo atrás da gente em sexto lugar com 8. Brunei com 4 e Uganda com 0. O saco de pancada do grupo. Além de Brasil e Malásia, a gente vai ter na rodada seguinte República Tcheca e Uganda, Albânia e Malta, temos que prestar atenção nesse jogo, e Brunei e Letônia. É, já que Brunei tirou pontos nossos, podia tirar ponto da Letônia também, né? Difícil, hein? Tomara. O Pedro ficou fulo com o resultado, assim, ficou muito de cabeça quente logo depois do resultado, disse que já é largar a mão, pensar na renovação do time. A maioria recomendou cautela, né, nessa posição. Eu concordo, né, acho que a gente pode pelo menos esperar até a próxima rodada, né, já que a gente recebe a Malásia em casa, né, e vai ter, como já falei, Albânia e Malta de vocês direto se enfrentando, né. Tá bem que o Pedro se acalmou logo, né. Poxa, eu achei estranho, tudo bem, né. Teve gente malhando por ter entrado com reservas e não tem nenhuma substituição programada para entrar titulares. Mas, pô, como você falou, o objetivo é renovação e não classificação. Classificação é bônus, né? Exatamente, mas é como eu digo pro Pedro, não tem como prever isso, entendeu? Era um jogo que era para ser fácil. Acontece, né? Fazer o quê? Assim, só vou ler aqui a mensagem do Pedro sobre o jogo, o próximo jogo contra a Malásia. É, galera, depois do desastre contra Brunei, tá tensa a situação. Deveríamos estar em segundo lugar do grupo se os resultados contra Malta e Brunei não tivessem sido tão ruins. Mas agora já era e temos que olhar pra frente. Essa semana jogamos contra a Malásia, jogo dos desesperados. Quem perder dança, se empatar dançam os dois. Temos o melhor espírito de equipe do grupo, mas também temos a pior sequência. 5 jogos decisivos enfileirados. Ainda não decidi como administrar isso, mas uma coisa é certa, vai ser uma parada duríssima para recuperar as chances de classificação. Todo mundo na torcida na próxima sexta. E PS, essa semana correram boatos de que Randão foi visto no Brasil. Vamos ver se o Santo faz as pazes com a gente. Infelizmente, esse empate aí deu uma caída, né, na nossa esperança, mas acho que agora contra a Malásia a gente recupere isso. Antes da gente fechar o bloco, só vou falar rapidinho da nona rodada da Copa do Brasil. Nenhuma das grandes zebras da rodada passada conseguiram passar pelos sobreviventes do Campeonato Brasileiro, da primeira divisão, né? O resultado com maior diferença de ranking entre as duas equipes nem pode ser considerado zebra, né? O caso em que o de menor ranking venceu de maior ranking, mas foi um jogo emocionante. Foi o Leon da Quinton 7-0, venceu por 3-2 o Lácio da segunda 2. A vantagem no meio campo pro Lácio foi pouca, e apesar de ele jogar no 3-4-3, o seu ataque estava muito fraco, ao contrário do Leon, que vinha com nível formidável pelas laterais. Mesmo assim, o Lácio abriu 2-0, mas parece que sofreu de resistência baixa, porque o Leon, sem nenhuma alteração tática, virou a vantagem na posse, mesmo que por pouco, empatou o jogo e acabou levando na prorrogação, acabou levando na morte súbita. Agora o Leon enfrenta o goleiros e ele é um dos três times da quinta que ainda restam. O artilheiro da Copa até aqui é o Jane Lavica, do Machadianos da Segundona 3. A gente vai fechar aqui para em seguida falar do Campeonato Brasileiro. Ele nota que sua nave está com problemas. Disputa fervendo na nona rodada do Campeonato Brasileiro, resultados inesperados. Já que a gente não tem o Bruno comentando, só lembrando, o Bruno está com problemas de internet, por isso não está participando, né? Não tem tu, vai tu mesmo. Vamos falar aí das partidas do Campeonato Brasileiro, começando com Flamengo do Arpoador 4, Rubro de Ouro 2, um jogo disputado no placar. O Rubro chegou a conseguir o empate duas vezes, estava com um ataque ligeiramente melhor e veio de contra-ataque formidável, mas o Flamengo acabou levando vantagem no meio campo, né? Um meio campo titânico contra apenas fenomenal do Rubro, e 60% a 63% de posse para o Flamengo, que acabou levando o jogo e conseguindo voltar à liderança graças aos outros resultados da rodada. E aqui vai os meus parabéns ao HGL09, e eu considero como um amigo, torço por ele, e vou dizer aqui que ele publicou um comunicado de imprensa, não sei se você viu, falando sobre esse jogo e dizendo que o Rubro de Ouro foi quem apresentou o HT para ele, né? Eu não sei se você chegou a ler esse comunicado. Eu cheguei a ler, mas acabei não anotando, né? Mas eu lembro. Se você quiser que repasse depois. Não, mas mas o interessante do comunicado é isso, né? O Rubro de Ouro ter apresentado pro Flamengo. Pois é, o discípulo venceu o mestre. Ao mestre com carinho, o título. E vamos a um jogo, um dos dois jogos que foram bastante surpreendentes. Gretchen 5, Blitz 3. Sim, o Gretchen do Diniz volta a vencer no Brasileiro, enfim. Será que nessa incrível recuperação do Gretchen dá pra falar em Randão? Vamos ver aqui comigo, Matheus. O Blitz veio fazendo muito mais headset, principalmente no ataque. E o domínio do Gretchen no meio campo, fenomenal, muito baixo contra formidável alto, né, meio nível só, ele não pareceu suficiente para justificar o placar de 5-0 pro Gretchen já aos 29 minutos de jogo. Mas o caso é que... eu vou te dizer uma coisa. Diga. O caso aí é que o nível de tiro livres do Gretchen foi bem superior ao do Blitz, e o ataque do Gretchen foi muito superior à defesa pífia, ridícula do realmente, Blitz, realmente, a, né, defesa tava muito isso taquinha. Que eu acho que pesou. Eu acho que o Blitz acabou subestimando? Acabou subestimando o Gretchen, porque ele estaria abandonando o jogo e aí acabou fazendo mais besteira ainda. Mas acontece, né? Né? Cochilou, o cachimbo caiu, como diz o ditado. Né? Mas assim, se o Blitz tivesse invertido o ataque lateral, né? Ele poderia ter pego um ponto fraco da defesa do Gretchen. Talvez tivesse conseguido mais alguma coisa, ainda mais tendo conseguido virar a posse de bola de 48% no primeiro tempo para 60% no segundo tempo. Talvez tenha sido o problema de resistência baixa do do Gretchen, né? Mas não deu, no máximo ele conseguiu aí descontar para 5-3. Para piorar, o ala holandês Rupert van Duren do Blitz sofreu uma contusão de 4 semanas, né? Blitz aí não teve uma rodada nada boa. Dando sequência aqui. E detalhe, ele tem 33 anos praticamente. Putz, então vai demorar aí pra esse ala recuperar. Enfim, tivemos também Demolidor 0, Aquarius Horda 0. Fico pensando se o Aquarius bobeou, porque ele conseguiu um leve domínio de meio campo, né? Mesmo vindo de 3-4-3 contra 4-5-1 do Demolidor, né? Foi fenomenal. Não. Foi o contrário. O Aquarius veio de 4-5-1. Confundi tudo, é? 3-4-3 ali foi outro demolidor. Como eu sei anotar bem as coisas, né? O Aquarius aí teve um meio-campo formidável contra um. O Aquarius teve um meio-campo fenomenal contra o formidável do Demolidor. Conseguiu aí 53% e 52% de posse. Aí o Aquarius, né? O Aquarius veio com uma defesa forte o bastante para segurar um ataque pelo meio e ataque central brilhante do Demolidor, mas além do seu ataque também não conseguir furar a defesa adversária, o Aquarius veio de pressão. Será que não tinha outra tática que poderia funcionar melhor nesse caso, não? Fica a pergunta, né? De repente, se ele tava treinando algum jogador ou se ele ficou com medo mesmo. Eu não sei explicar esse ataque do Aquarius. É um ataque que... Até o meu ataque é melhor do que o dele. Mas enfim, e agora o jogo aí que surpreendeu muito, muito, muito e que custou ao goleiros a liderança. Rob Schneider 2, goleiros 1, né? Não sei se foi randão, mas também não dá pra falar que foi zebra, né? A diferença de meio campo foi mínima, né? Um sobrenatural muito baixo do Rob Schneider contra um sobrenatural baixo do goleiro. Só um quarto aí de nível, 52% e 50% de posse pro goleiros. E só que o único ataque entre as duas equipes que teve vantagem foi o ataque esquerdo do goleiros, que chegou a abrir o placar, só que tomou um empate. As substituições programadas do goleiros e a mudança de 3-5-2 para 3-4-3 não deram certo. O Rob conseguiu uma virada histórica, né? Difícil um time, né, que estaria na lanterna aí, na lanterna ou na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, ele conseguiu uma virada ainda em cima do goleiros, que é uma grande equipe. Esse resultado acabou embolando tanto a disputa pela liderança quanto a fuga do rebaixamento. O que mais você diz desse jogo aí, Matheus? Realmente foi um jogo surpreendente, visto que o Rob Schneider estava lá embaixo na tabela. O goleiros aí, tendo essa temporada, tendo participado inclusive do Patrick Masters, né? Fiquei assim com uma sensação levemente randão, mas foi um jogo bem disputado, não dá nem pra dizer isso. Uhum. Mas surpreendeu o Rob Schneider vir forte. Isso eu fiquei surpreso também. Agora eu tava olhando aqui os comentários, né, a narração do jogo. Me parece que o Rob Schneider teve bastante evento especial, né? Com velocidade, enfim. Acho que isso pode ter pesado também. Bom, vamos lá então. Vamos pegar aqui como ficou a colocação. Flamengo de terceiro, ele voltou à liderança com 19 pontos. Blitz, que era o... Agora eu tô confundido se o Blitz ou ser goleiros que tava na liderança antes. O Blitz que tava, né? E eu falei que eu erradamente que custou a liderança Blitz, a goleiros. Blitz, era o Blitz, o goleiro perdeu. Né? Não era o goleiros que tava liderando, eu falei errado, né? O Blitz de primeiro caiu para segundo com 18 pontos. Goleiros caiu de segundo para terceiro com 16. O Rubro de Ouro se mantém em quarto com 11. E o Aquário se mantém também em quinto com 10 pontos, né? Só que tem mais dois times com 10 pontos, então ele tem que se cuidar. Ele tá, por enquanto, tá garantido aí o quinto lugar e a fuga do rebaixamento no saldo, né? O mais interessante desse campeonato brasileiro é que tá bem disputado. A diferença ali da zona da repescagem pro quarto colocado é apenas 3 pontos, ou seja, é o Rubro com 11, o restante com 10 e o último com 8. Uhum. E a disputa lá em cima também tá bem aberta. Então esse campeonato tá tão emocionante quanto o campeonato real, né? Tanto que o HGL até salientou isso no fórum. Uhum. Né, só lembrando as colocações, então, a gente dizia o Aquarius Horda em quinto, o Gretchen em sexto e o Rob subiu de oitavo para sétimo, né? né? O Aquarius tendo a vantagem no saldo e segurando a lanterna, o Demolidor, que de sétimo caiu, terminou de cair para oitavo, está com 8 pontos aí. E a décima rodada teremos Blitz e Flamengo do Arpoador, jogo interessante, né? Pode valer a liderança. É destaque, né? Rubro de Ouro e Demolidor, Goleiros e Aquarius Horda e Rob Schneider e Gret, né? E o Rob aí vai torcer pro Gret não aprontar mais uma. Rapidamente aí, só alguns comentários que o pessoal postou, né? Você inclusive respondeu, HGL09, né? O técnico do Flamengo do Arpoador, ele comentou no post do podcast. Fala a verdade, esse campeonato brasileiro tá mais emocionante que o Brasileirão. Na semana que vem eu vou pegar o Blitz Mineiro no Mineirão e algumas rodadas depois, Real Goleiros no Santiago Bernabéu. Ficar com esse título vai ser tão fácil quanto acertar os 5 números da Mega Sena. Vai, fica debochando, vai. O que que você respondeu pra ele mesmo? Eu prefiro que você fale. Só pra salientar, são 6 números, né? E não 5. Então, são 6 números da Mega Sena. Ele que falou, e eu não errei, não. Disse isso, mas foi aí o HGL. Isso mesmo, ele falou errado, chamaram a atenção dele, mas aí que tá. Ninguém sabe se ele pensou nos 5 números, pensando no segundo prêmio, que também é bom, né? Bom, o povo tem que entender que qualquer loteria assim, você ganhar o segundo prêmio também tá bom. Mas estranho, você também comentou que a gente deixou passar em branco a final do HT Master. Verdade. A gente deixou passar esse fato marcante em branco, né? Tanto que queria salientar aqui que o Craiova mereceu esse título por tudo que fez no campeonato, com notas monstruosas, diga-se de passagem. Até conversei, troquei umas mensagens com o dono do Craiova, né, pra tentar aprender alguma coisa, e vi aqui que realmente o Craiova atualmente é o melhor time do mundo. Eu até perguntei pra ele em HTML como era esse atacante defensivo que ele usou no jogo, né, ele veio com 3-5-2 com atacante defensivo, e ele me respondeu aqui, não sei nem se eu posso dizer isso, né, mas ele me respondeu os atributos dele. Posso passar? Eu acho que sim, né? É só não... peraí, você fala do nome de um jogador do Craiova, é isso? Ou ele passou todo o time? Não, sem citar nomes. Sem citar nomes, só me passou os atributos do atacante defensivo que ele usou na final. Ah, tá. Então acho que tudo bem. Só sem citar nome, tudo bem. Então, ele me respondeu que o atacante defensivo dele tem armação mítica, tem... O passe dele é sobrenatural. E a finalização, olha que curioso, é ruim. Okay. Ou seja, é basicamente um meio campo. Ele simplesmente usou esse atacante defensivo pra aumentar na verdade não é atacante, ele é meia de formação e tá usando pra reforçar meio campo. Então. Tanto que eu até fiquei pensando, até me veio à cabeça uma discussão que a gente teve na ANS sobre o atacante defensivo, né? O chamado TDF, que deram outro nome até, que é SDA, que seria sonho de adolescente, né? Depois de algumas discussões que a gente teve por lá. Sacanagem. Enfim, o Alligator sempre defendia que esse atacante defensivo tinha que ter no mínimo aí um colossal em armação, né, pra ser legal, e focar o restante em assistências. Mas esse atacante defensivo me deixou pensando, será que isso mesmo é o que contaria? Porque a gente sabe que nesse caso foi realmente pra aumentar meio campo, mas a assistência ela aumenta o ataque. Aí fica mais uma vez a dúvida pra ser debatida, né? Enfim, doideiras de treinadores avançados, né? Só pra deixar registrado que eu não falei o resultado, o Craiova Champions ganhou do Olympique Maravilha por 1-0, num jogo bastante disputado. Eu até pensei que o meio campo dele ia vir mais, visto que ele já tinha feito lendário durante a competição, mas veio mágico aí e foi muito bom. Só pra deixar o resultado mesmo que eu acabei não falando, né? Certo. Só terminando aqui, o Acaquecendo do Atarativa da Sexta 799 respondeu ao HGL9, comentado ao HGL9, né? Também não me lembro de ter visto uma temporada dessa no Campeonato Brasileiro. Assim fica muito mais divertido. Pena ver o Gretão do jeito que tá, né? É, e o Gretão do jeito que tá ainda ganhou, hein? Então vamos só rapidinho pra gente fechar o bloco. Comentários do goleiros e do Rob Schneider desse jogo aí que surpreendeu, né? O Gustavo lhe disse, bom, parabéns pela vitória ao Rob, né? Que bom ter essa desportividade, né? Resultado que não estava nos meus planos e nem por isso, e nem que eu achei muito justo, mas paciência, foi um jogo muito igual. Acho que se eu tivesse recuado para 4-5-1 no intervalo com outro zagueiro central e o Meia como atacante defensivo, eu teria segurado o resultado, né? Já que o goleiro saiu na frente, né? Que papinho de retranqueiro, hein? A ordem estava dada, mas só se eu estivesse ganhando de mais de um, já que eu iria ficar completamente sem ataque caso o Rob empatasse. Não ia ter de onde tirar forças. Eu não acho que foi mal escalado também, não. Foi apenas um dia ruim para a equipe. Vamos nos preparar para os próximos jogos. Rob Schneider respondeu para o goleiros. É, Gustavo, você, não sei se foi justo ou não, mas quem, não sou eu que vou reclamar, né? Claro, ele ganhou, né? Essa vitória veio muito a calhar. Agora é continuar brigando para tentar pelo menos sair da zona de rebaixamento direto. Próximo jogo vai ser contra o Gretão, que aprontou um resultado surpreendente contra o Blitz, chegando a abrir 5-0. A briga continua emocionante, tanto em cima, os três primeiros separados por 3 pontos, quanto embaixo, os três últimos também separados por 3 pontos, sendo que 3 tem 10 pontos. Qualquer coisa pode acontecer, realmente está muito emocionante. Demais. Então a gente fecha esse bloco e volta só para encerrar este podcast. Enfim, vamos aí encerrando esse podcast, né? Perdoem, eu peço desculpas pelo cansaço. Esses dias têm sido cheios e lotados pra mim, principalmente por causa de um evento aí do qual eu vou fazer o jabá. Eu tinha dito pra vocês que eu ia estrear uma peça, né? Ela foi adiada. Né, acabou que a estreia não vai ser em Osasco, vai ser aqui em São Paulo mesmo. Então quem mora em São Paulo, mas pro centro, vai poder conferir. A peça se chama A Árvore dos Mamulengos, texto de Vital Santos. Ela é encenada pela companhia TRTT, direção de Frank Delgado, né? Eu vou postar aí mais detalhes, mas eu posso falar para vocês que a peça vai ser apresentada dentro da festa de inauguração da escola Politeia. Na verdade, a Politeia já existe. O que vai ser inaugurado é o Ensino Fundamental 2, né? A Politeia, através da Teia Multicultural, já dava aulas de educação infantil em Ensino Fundamental 1, tendo a arte como eixo de ensino-aprendizagem, né? E o Instituto e a Politeia aí que propõe aí, através também do Instituto de Educação Democrática Politeia, né, uma proposta de educação diferente, uma proposta nova para o Ensino Fundamental 2. Então, no próximo domingo, dia 15, se não, vocês vão estar ouvindo esse podcast e a peça já vai ter rolado, mas claro que eu vou postar no blog e nos fóruns pertinentes aí do Hattrick e o Jabá. Mas eu posso dizer para vocês que a Politeia fica na Rua Dona Germaine Burchard, 511 Perdizes, ao lado do Parque da Água Branca, né? A festa vai ser domingo, dia 15 de novembro, a partir das 14 horas. Vocês podem ter mais informações através do endereço http://escola.politeia.org.br/festa. Né? A festa vai começar às 14 horas. Além da peça, vai ter aí outros eventos, vai ter música ao vivo, né? A rua vai estar aí aberta aí para esse evento, né? Quem quiser conferir, né, está mais do que convidado, né? E você... Só pra perguntar aqui, essa música ao vivo aí, por acaso, vai rolar aquela musiquinha do Samurai? não sou eu responsável pela música, eu só vou participar da peça, né? Mas é isso, não deixem aí de conferir. Né, só para passar aqui o telefone da Politeia para quem quiser mais informações, né? É 011, né? DDD 11 3803-9805. Enfim, Matheus, suas últimas palavras neste podcast. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Só pra deixar registrado também e não ser injusto, quanto ao hat-trick ficando fora de moda, postaram uma mensagem dizendo que houve uma implementação no Hall da Fama, onde agora até o vendedor de hot dog tem uniforme. E vamos aí aguardando as próximas implementações, que parece que vão ser bem engraçadas quanto essa. Saudações tricolores aí, agora que o meu time perdeu de novo num randão incrível, mas é isso aí. Vamos pensando, vamos todo mundo acompanhar a seleção, os jogos do CB e, logicamente, apoiar o Vitor na sua peça, né? Muito obrigado, muito grato. Aliás, eu tenho dois jogadores no Hall da Fama, um deles, como é comentarista de televisão, mas ficou mais parecendo a apresentador de calouros. Oi, mais alegria, oi! com aquele microfone ali na lapela, que beleza. Que maravilha. Bom, chega, este foi o episódio número 15 do Plantão do Randão, né, apesar do apagão, a gente continua com muita emoção e chega dessa rima que não teve graça nenhuma. Fecham-se as cortinas e termina o espetáculo. Se querem mesmo a paz, porque as armas continuam a ser fabricadas em massa em nossa era. Tudo nesse mundo é emprestado, não faz sentido algum, então ficará pegado, agregado ao que não te leva mais além, não te deixa sossegado, pois se a liberdade hoje se parece com um cigarro ou com um carro mais potente do mercado, me desculpe, mas as bolas foram trocadas bem na sua frente e você nem se tocou, pagou, comprou, levou a si mesmo seu atual presente. Felicidade completa como uma boca sem dente, tão libertário quanto uma bola de ferro.